Foram mais de 100 pessoas me criticando, 3 ou 2 me apoiando. Muita sátira, muita risada, mas no final tô eu aí, firmão, na estrada. Suponha-se constrangido a semelhante situação, um momento mesmo. É, se eu fosse depender de você que falou de mim, riu de mim, no início já seria fim? Não, daria sequência, isso seria penitência. Vou resumir, você é má influência. Costuma deixar as pessoas pra baixo, mas perfil de fraco não me encaixo. Levo bem a sério como um campeonato, um bom jogador confia no seu taco. Assim eu sigo derrotando os inimigos que se fingem de amigos, dizendo fechar comigo, seleto o joio do trigo. Só quem é fechar comigo, e poucas pessoas eu considero. Foi a superação, muita dedicação, eu consegui realizar, você não tem noção. De tudo que eu passei, o mal que enfrentei, e quem passou por algo parecido, vem comigo e diga hey, hey, hey, hey, hey, hey, eu superei. Continuo, é só o primeiro round da luta, concluo. Que você já tenha percebido que isso é parecido com a diss. O que você achou? Eu trago swing no flow da ZO, eu represento. Foi pra você que não acreditou, deu gargalhada, agora se espantou. Queimou a língua e vai ouvir dizer: você ouviu a EP do Caê? Foi a superação, muita dedicação, eu consegui realizar, você não tem noção. De tudo que eu passei, o mal que enfrentei, e quem passou por algo parecido, vem comigo e diga hey, hey, hey, hey, hey, hey, eu superei. Oh.